Depois, olhou profundamente nos olhos da avó e disse-lhe: Manuela, tens os olhos tristes e formosos como as estrelas da noite. Então a avó olhou muito no fundo dos olhos do avô e viu que ele também tinha. Tinha os olhos tristes como as estrelas da noite e as pestanas curtas como erva recém-cortada e a pele enrugada como as nozes de uma tarde. Tinha os lábios secos como a areia do deserto e o cabelo branco como uma nuvem de verão e as pernas magrinhas como as de uma andorinha. A avó agachou-se e apanhou uma margarida. Prendeu-a no casaco do avô e aconchegou-se no seu peito. Depois olhou para o céu e tornou a olhar o avô bem nos olhos e disse: Manuel, és tão bonito como a lua. Vitória, Vitória, acabou-se a história.